é pra durar. Amor, se é pra ficar, ficou. Se a gente combinou, valeu. Isso é pra lembrar que meu amor é todo seu. No começo uma explosão, viajando dentro de um balão. Conheci de perto a solidão, desde que eu cresci no ventre da mulher. Mãe divina, e saí por esse mundo afora. Encontrei você tão lindo agora, felicidade tem a sua hora. E é por isso que eu só quero quem me quer, quem me ensina. Solta a voz, minha galera, canta assim. Isso é pra durar. Fica, fica, fica. Ficou. Se a gente combinou, valeu. Isso é pra lembrar que meu amor é todo seu. Eu me lembro de a Nazaré, eu me lembro de a Salomé. Não esqueço de o João José. São lembranças que renovam minha fé e me ensinam. Meu irmão também é seu irmão. A paixão caminha pra união. O amor sozinho é uma ilha. Sou seu pai de coração, uma família, mãe e filha. Recebam com muito amor nosso mestre Carlinhos Brown. Nas palmas, Salvador. Tchau, tchau. Papai a papai a tipo vai a terceira. São Francisco, essa coisa linda que ilumine esse caminho lindo do babado. Amém. E nós estamos em Salvador, Bahia. E quero saber quem é do babado aí. Quem é do babado? Levanta a mão e dá um grito. Isso é pra durar. Se é pra ficar. Se a gente combinou, oh, isso é pra lembrar que meu amor é todo seu. No começo uma explosão, viajando dentro de um balão. Conheci de perto a solidão, desde que eu cresci no ventre da mulher. Mãe divina, eu saí por esse mundo afora. Encontrei você tão linda agora. Felicidade tem a sua hora. E é por isso que eu só quero quem me quer, quem me ensina. Bombas a explodir, bombas a explodir, ondas a invadir, ondas a invadir. Um mundo desigual para o nosso amor faz mal. Isso é pra durar. Amor, se é pra ficar, já ficou, já ficou. Ficou. Se a gente combinou, valeu. Isso é pra lembrar. Carlinhos Brown é todo, todo seu. Isso é pra, isso é pra durar. Durar. Amor, se é pra ficar, ficar, ficar. Ficou. Se a gente combinou, é pra lembrar que meu amor é todo seu. Todo seu. Todo seu. É o seguinte, vamos fazer uma brincadeira, todo mundo. Joga as mãos em cima. Quem está feliz, levanta a mão e dá um grito. Ou melhor, quem é do babado, levanta a mão e dá um grito. Todo seu. Seu. Vamos fazer uma brincadeira, Mari? Você de lá ou de cá, como é? Eu vou perguntar às meninas. E você eu? Vai perguntar aos meninos se menino. É todo seu. Quero ver cadê o grito dos meninos. Sou toda sua, sou. Cadê o grito das meninas? Todo seu. Ah, não vi. É, foi baixo, viu? Hã? Eu tenho certeza que a macharada vai vir valendo. Acho que tem que começar de você. Então tá, vou te dar essa colher de chá. Vamos lá. Homens! Vamos nessa, bora fazer feio não, vá. seu. Oh, que beleza! Todo seu. Todo seu. Todo seu, diz aí. Todo seu. Todo seu. Bom, as musas agora. Cadê o grito das musas? Todo seu. Não tem isso com a gente. Não, tudo é nosso. De todos nós, tudo é nosso. E essa felicidade é nossa. Então vamos encerrar todo mundo, ok? Todo mundo joga a mão em cima e vamos encerrar com a banda, ok? Eita! Trança essa mão que eu quero ver. Trança! Trança! Aí! Todo seu. Todo seu. Todos juntos!